Por favor, ligue os seus headphones à telefonia. Ajuste o volume. O Cubo vai começar. Thank you. Thank you. Thank you. O Cubo, domingo para segunda, 0 horas. Bye. Senses. Specified. Klammern.